Gente! Essa sim, mora. Essa vai. É o quê? Segura o ré! Quem é o Pinto? Genildo Santos. E tu andas que não vem me ver. No mesmo lugar esperando você. Eu te acompanho onde quer que vá. Eu vou te procurar, ah, vou te amar, vou te amar, vou te amar. E me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. E me chamar de papazinho quando você precisar. E tu andas que não vem me ver. O mesmo lugar esperando você. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bater saudade, eu vou te procurar.